Diga, Maranata! Diga, ora bem, Senhor Jesus. Eis que breve Cristo vem, e todo olho o verá, ao surgir com poder e grande glória. Os ímpios se lamentarão, os santos se alegrarão, contemplando o Senhor da vitória. Maravilhoso esse dia será, quando entre as nuvens surgirá Jesus Cristo, o eterno Senhor, que seu sangue nos lavou, pra com ele sempre vivermos e o adorar. Eis que breve Cristo vem, e todo olho o verá, ao surgir com poder e grande glória. Os ímpios se lamentarão, os santos se alegrarão, contemplando o Senhor da vitória. Maravilhoso esse dia será, quando entre as nuvens surgirá Jesus Cristo, o eterno Senhor, que seu sangue nos lavou, pra com ele sempre vivemos. Maravilhoso esse dia será, quando entre as nuvens surgirá Jesus Cristo, o eterno Senhor, que seu sangue nos lavou, lá com ele sempre vivemos e o Jesus. Amém. Vamos sentar um pouquinho.